No final da manhã de domingo, policiais militares e socorristas do Corpo de Bombeiros deslocaram-se para o final da Avenida Brasil em uma comunidade conhecida como Favela do Cemitério para o atendimento de uma situação de pessoa esfaqueada. Quando as autoridades chegaram ao local de difícil acesso, encontraram um travesti identificado como Adriano Ferreira dos Santos, de 28 anos, ferido com 4 golpes de faca na altura do pescoço. Os golpes foram aplicados pelas costas da vítima, provocando ferimentos considerados graves e de risco à mobilidade do indivíduo. Foi então encaminhado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Municipal Adriano. Um adolescente de 17 anos, detido por populares, foi apontado como sendo o autor dos golpes a policiais militares, que fizeram a condução do mesmo à Delegacia Especial do Adolescente para as providências cabíveis. Uma testemunha que acompanhou o Adriano até o Hospital Municipal contou que a vítima, o agressor e outros indivíduos passaram a noite bebendo e fazendo uso de drogas e ninguém entende o que teria motivado a agressão, a tentativa de homicídio, na verdade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.